minha casa, assim cheirando a cachaça. Por essa vez passa, por essa vez passa, mas não volta minha casa, assim cheirando a cachaça. Já é coisa dessa vida que a dona Manuela ou acaba com a bebida. Como é? Com a bebida com ela. Já é coisa bem sabida que a dona Manuela ou acaba com a bebida. Como é? Com a bebida com ela. Por essa vez passa, por essa vez passa, mas não volte a minha casa, assim cheirando a cachaça. Por essa vez passa, por essa vez passa, mas não volte a minha casa, assim cheirando a cachaça. Acabou-se o Paraty, em casa de Dona Antônia, por isso Dona Didi, que foi? Só bebe água da colônia. Acabou-se o Paraty, em casa de Dona Antônia, por isso Dona Didi, que foi? Só bebe água da colônia. Por essa vez passa, por essa vez passa, mas não volte a minha casa, assim cheirando a cachaça. Por essa vez passa, mas não volte a minha casa, assim cheirando a cachaça. Vivo artigo nacional, o Brasil vai ter valor. Por isso, seu Amaral, qual? Só bebe álcool, motor. Vivo artigo nacional, o Brasil vai ter valor. Por isso, seu Amaral, qual? Só bebe álcool, motor.